O Ministério Público de Minas Gerais deu mais um passo importante para a defesa do meio ambiente no Estado. Nesta terça-feira, 5 de dezembro, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, foram assinadas duas resoluções criando o Núcleo Integrador para a Tutela da Água e a Coordenadoria de Defesa da Fauna. O objetivo é avançar em ações que garantam o bom aproveitamento dos recursos hídricos e promovam a efetiva proteção dos animais em Minas Gerais. As duas estruturas serão vinculadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público. A coordenadora do órgão, promotora de justiça Andressa Lanchotti, explica como será a atuação do Núcleo de Tutela da Água. O NUTA, que é o Núcleo Integrador de Tutela da Água, ele vai ter um papel específico, que é fazer estudos, discussões, apresentar soluções, planejamento para atuação na gestão hídrica no Estado. Uhum. Então, é para dar maior efetividade à nossa atuação. Ela já existe, né, pelas promotorias de bacias hidrográficas, pelos promotores de justiça na comarca, né, a água, a defesa da água já é prioritária, sobretudo numa situação de crise hídrica que é vivenciada hoje no Brasil e em Minas Gerais, uhum. Mas com grupo integrador vai ter pessoas, né, que vão estar focadas em apresentar soluções para os problemas. Uma frente de atuação do Ministério Público é a implementação dos comitês de bacias hidrográficas, né? Melhorar a gestão desses comitês, porque nem todos os comitês de bacia promovem ainda a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado. Isso ocorre por falta de implementação. Então, o Ministério Público vai ajudar essa implementação, essa tarefa. Outra atuação também que o NUTA vai ter é em relação a estudar, né, o impacto das captações hídricas. Então, tem locais que já estão sofrendo com esses impactos, uhum. Por exemplo, a região da Serra da Moeda. Então, há conflitos envolvendo o uso da água ali, procedimentos investigatórios. Nós vamos ter uma atuação preventiva no NUTA. O Ministério Público já possuía um grupo especial com atuação na defesa da fauna, mas com a criação da coordenadoria especializada, a instituição pretende garantir maior cooperação com as promotorias de justiça de todo o Estado para a adoção de medidas legais, judiciais e extrajudiciais necessárias à proteção dos animais. A promotora de justiça Luciana Imaculada, que será responsável pela coordenadoria, comenta a iniciativa inédita no país. A criação da coordenadoria dá uma perspectiva de maior estruturação desse trabalho, né, com a possibilidade de designação de servidores, né, e até mesmo, né, a designação de um coordenador com dedicação exclusiva. Isso vai permitir que o Ministério Público especialize e potencialize, né, junto aos órgãos de execução, prestando apoio à atividade FIM, na defesa da fauna, que é sua atribuição nos termos da Constituição Federal. As resoluções que criam os órgãos deverão ser publicadas no Diário Oficial do Ministério Público nesta quarta-feira, 6 de dezembro. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.